Mike X-ray Delta, bom dia, prossiga. Cara, tem autorização de giro de motores em marcha lenta aqui na posição 7 do parque principal? Confirmando, infraero, ciente? Positivo, infraero, ciente. Ciente, reporta no término o Mike X-ray Delta. Ciente, reporta no término o Mike X-ray Delta. Salvador, aqui é o Mike XL Delta, informando o tema do motor. Obrigado, bom dia. Sim, bom dia.